4089, decolado aos 19, chama o controle em 1935. Azul 4089. Confirme. É o azul 4089. 4089, contato radar, suba ao nível 360. 360, azul 4089. Possibilidade de curvar à direita para evitar formações? Autorizado voar Leda quando possível. Ok, iniciando curva à direita, quando possível, Leda. Vai no pushback acionamento, Oceanair 6315, no 03. 6-6-6-6. Repita quem chamou. Oceanair 6315 para o pushback acionamento do portão 03. Autorizado, chame para o táxi. Chamarei táxi, 6315. Torre, boa tarde, voo 1394 no ponto de perdão no zero. Boa tarde, 394, alinhar e manter. Alinhe e mantém, o voo no 394. TAM 3661, no decolado aos 22, chame o controle em 1935. Obrigado, boa tarde. Trip 5401. 5401 na escuta. Autorizado para Porto Seguro, nível 300, via Peruísque 50. Saída da El, Leda, após Leda, Bidev. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6, transponder 5152. Autorizado Porto Seguro 300, Peruísque 50, decola da El, Leda, saída após Leda, Bidev. Uno, 1935, controle, 1186, torre, trip 5401, acionado, 5152. Correto, chama pronto para acionamento. Chamará pronto, 5400. Turbo Xanar 6315 com 103 a bordo, 4 horas alternando o Galeão. Autorizado para o Galeão. Autorizado táxi, ponto de espera pistão a zero. Transferência, Ocean Air 6315. Ponto de espera, chama a torre 186, obrigado. Bom trabalho. Até logo. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3154, transfere, porta nível 170, restrito a 150, com informação passada, chegada a Mari. TAM 3154, desce para 2000 pés, ajuste 1013. 2000 pés, ajuste será 2013. Mil, correção, 1013. TAM 3154. TAM 3194, decolado aos 26, controle em 1935. 1935, uma boa, senhor. Buenas, gol 1394, decolou, Dael, faça a medida de cantar. 394, contato radar, subou 360. Já fez minhas reais da Eulina. Salvador. Torre Salvador, boa tarde, Xanar 6315, ponto de espera pronto. Oxanair 6315, autorizado a alinhar e decolar 190 graus com 12 nós. Alinha e decola, Xanar 6315. 53 o PAB. Autorizado táxi, ponto de espera, pista no zero. Felipe 5401. Já táxi para o ponto de espera da 10-5401. 5489, chame Recife 1288. 1288-5489, boa tarde. Boa tarde, Torre Salvador 35401, no próximo ponto de espera pronto. Ali mantém 5401. Chanel 6315 decolado aos 30. Chama o controle em 1935. 1935, boa. Controle Salvador, boa tarde. Chanel 6315. Confirme. Chanel 6315 decolou. Solicita possível voar da El. 6315, contato radar, voe da El. Gol 394, chame Recife 1288. Vai com Recife 1288, gol 394, pode chamar. Uno 90 graus com 11 nós, livre de decolagem, livre 5401. Livre 5401. Tô 3154, Duna, seu critério, reporte localizador 1012 agora. Entendeu? Estamos autorizados, vai direto Duna. Obrigado. Direto Dona, 338. Beleza, 154. 3661, não tente contato com o Ilhéus 1201. No caso negativo, retorne a esta. Mensagem está 3661. Serviço radar encerrado, tente contato com o Ilhéus 1201. No caso negativo, retorne a esta. Será agora contato com o Ilhéus 1201. Caso negativo, retorna a essa, tá 361. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Trip 401, decolado aos 33, chama o controle em 1935. Obrigado. Controle ao trip 5403, decolou na Dael. 5403, contato radar, subou 300. 0300. Recife, Janer 6315. Controle, Janer 6315. Prossiga. Por gentileza, senhor, possibilidade de voarmos Leda após Leda Krat, Krat Upper Zulu 14? 6315, aguarde o contato com Recife. Inicialmente está autorizado Leda, conforme coordenação após Leda Bidev. Gente, voando Leda após Leda Bidev, aguardando nossa coordenação, Oxenar 6315. 5403, pode voar da Leda? 0 para 150, tem informação papá. 5401, voa Leda. 5401, copiou? Copiado, Leda. Com 328, desça para 2000 pés, chegada mais. Para 150, informação papá. Com 328, desça para 2000 pés, chegada mais. 2000, Mário, gol no 328. Controle Salvador, pastor no 7. Pastor no 7, prossiga. E o 090, pastor Coral, está estimando o Salvador em um mês do 4. 7, pastor no 7, acione identificação, aguarde contato radar. 7, identificou agora. Pastor no 7, cheque transponde. O 7 chegou. Estou no 7, controle. Aguardando o contato radar. Chame 6315, chame Recife 1288, alterno 3325. Alterna 3325, Janer, 6315. Pastor no 317, ainda não recebo seu transporte. Salvador, gol no 781, boa tarde. Confirme. Gol no 781 para Guarulhos, autorização. No 781, aguardo autorização. Confirme. É o gol 1648. 648, desço para 2000 pés, ajuste 1012. Nível 360, via Peruís 50, saída da El Leda, após Leda Bidev. Controle 119.35, torre 18.6, transponda 5161. Agora Recife 1288, 5401, uma boa tarde. 886, transponda 5161. Correto, chame acionamento. Quartará, obrigado, tá, posição 4. Pastor no 7, o senhor vai voar na proa do rádio farol Simbra. Autorizado inicialmente a descida para o nível 050. Pastor no 7, Simbra, descida para o 050. Controle, confirme, está chovendo no aeródromo de Salvador no momento? Está 3154. Aguarde. Operação em Salvador, aqui é o Fábio 7203, na escuta. O senhor tá chamando na frequência da torre. Eu vou no 328 para manter 250 até Itapia, é possível? Afirmativo, até Duna. Ok, obrigado. Estabilizado, sinal dando zero, tá? 3, 1, 3, 4. 3154-186. Confirme frequência? 118.6. 186, me perdoa, eu mesmo te cortei. 3154, uma boa. Torre, boa tarde, está 3154, passou Simbra, baixado e travado. Confirme as condições da pista? Pista seca, vento 200 graus, 11 nós, tem livre pouso. Livre pouso, pista seca, está 3154. Solo Salvador, boa tarde, é o Força Aérea 7108. Força Aérea 7108, Solo Salvador. É, apenas para manutenção, solicita o táxi no pátio de aeronave da parte militar. 3174 no Solo 45, Solo 219. 219-3174. Afirmativo. suficiente. Não a tráfego. Não, não. Daqui eu observo que tem uma viatura aí amarela e está livre. Está atento, está visual com as viaturas e aeronaves aqui no pátio, somente um giro para teste do equipamento eletrônico. Suficiente. Solo tanto 3154, livrou, está na frente. Livre táxi, chame antes da Juliette. Táxi, Amarante da Juliette, 3154. Ok, voe ITAP da presente, é o número 3 na aproximação. ITAP número 3, reporte passando ITAP e Duna. Reportará ITAP. Localizador, gol no 328. Confirme. Gol no 328, estabilizado localizador, aguardando o glide. 328, complete o procedimento, torre 18 mesmo. Muito bem, obrigado. Ei, Salvador, boa tarde, gol no 328, LS 190. Autorizado, 648, PNS. Pastor no 7, autorizado descida para 3 mil pés. Ajuste no 0 no 2. Pastor no 7, descida para 2 mil pés. Ajuste 3 mil pés. Ajuste no 0 no 2. 3 mil pés. 3 mil pés. Ajuste no 0 no 2. 328, embaixo travado. Próximo auxiliar. Golo 328, livre pouso, 190 graus, 11 nós. Livre pouso na 190, golo na 328. Solo Salvador, boa tarde, azul 4065. Azul 4065, informação Papá, autorização 360 Campinas, por gentileza. Autorizado Campinas, nível 360, saída da El, Leda, Bridge, controle 119.35, torre 18.6, transponder 5177. 360 aprovado, Campinas, roda conforme o plano, saída da EU, Leda Bridge, 1935, controle, 1862, 5177, transponder, o azul, 4065. Correto, chama o plano de posicionamento. Gente, amarelo. Antes da Juliette, 3154. Mantenha a posição. Mantendo posição, 3154 da TAM.